Na selva de concreto e asas estão muitos brasileiros. Milhares de bandidos ainda estão no governo. Nas favelas, no senado, sujeira pra todo lado. Já dizia Renato, corpos estirados no chão. A cada ano aumenta mais. Vivemos numa infinita guerra, eu quero a paz. Quero dormir sem a preocupação de amanhecer morto. Não quero isso só pra mim, eu quero pro nosso povo. Eu vivo correndo riscos, eu moro no Rio. Não na zona sul, eu moro na Baixada. Vem sentir o peso da quebrada. Um salve à pátria amada. Palmas pelas forças, abaixe a cabeça pra polícia. O verdadeiro Brasil não sai em revista. Enquanto focam na ostentação, eu foco no futuro da nação. Nós somos um e um milhão. Revoluções e rima, abri a boca, por que não mudando a visão de que pensam da gente? Sobrenome, revolução, juventude, linha de frente. Nós somos um e um milhão. Revoluções e rima, abri a boca, por que não mudando a visão de que pensam da gente? Sobrenome, revolução, juventude, linha de frente. Máximo respeito a todos que chegaram aqui, aos mano que estão lutando por seus direitos de ir e vir. Eu vi jovens caídos se levantando, a sociedade mudando. Não, eu tava apenas sonhando. Pelo que for, minha voz nunca vai se calar. Abri a boca, fala merda, sonhar não se realizar. E sei que alguns atos não fazem diferença, mas enquanto eu tiver vivo, eu vou lutar em resistência. Fazer crítica é fácil, eu quero mais. O difícil é fazer o que a gente faz. Ter uma visão da realidade que nós vivemos. Ver nossos direitos violados e ficar assim mesmo. Veja onde foi parar a nação brasileira. Com ratos no poder, família sem comida na mesa. Assim, esses caras do governo soubessem. Se o povo fosse unido, ia ser muito pior do que greve. O povo não deve ter meu seu governo, o governo que deve ter meu seu povo. Junto e misturado, fazendo alvoroço. Eles, eu vou lutar até o fim. Alguns veio só por fim, mas o meu jeito é assim. De cara amarrada, camisa amarrada na cara. Vivo pela luta, não vivo pela farsa. Mostrando que meu caminho é um só. E que na vida nem sempre sou o melhor, melhor. Nós somos um e um milhão. Revoluções e rima, abri a boca, por que não mudando a visão de que pensam da gente? Sobrenome, revolução, juventude, linha de frente. Nós somos um e um milhão. Revoluções e rima, abri a boca, por que não mudando a visão de que pensam da gente? Sobrenome, revolução, juventude, linha de frente. Onde vai parar o futuro dessa nação? Vejo pobres meninas dormindo no chão. Querem um futuro melhor, mas não há como não. Querem te ver numa fossa. Podridão, economia desgraçada. Só vive te roubando enquanto os porcos ficam se banhando. O Brasil não vai pra frente por causa da corrupção. Corruptos malditos nos deixam sem chão. Inflação subiu, IPTU desceu. Os juros abaixou, sua barriga cresceu. Tô cansada disso tudo pra mim, já deu, falou. Quero é cultura, estudo, menos sofrimento, por favor. Como exige o futuro se não cuida do presente? O presente que digo é muito existente. Me refiro às crianças desse mundo docente. Vários deixando plenamente de ser inocente. Desabafo entre linhas e os claps. Minha rima imortalizada nesse rap. Nós somos um e um milhão. Revoluções e rima, abri a boca, por que não mudando a visão de que pensam da gente? Sobrenome, revolução, juventude, linha de frente. Nós somos um e um milhão. Revoluções e rima, abri a boca, por que não mudando a visão de que pensam da gente? Sobrenome, revolução, juventude, linha de frente.